a sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski. Este é o programa Fronte até meio-dia. E talvez você tenha acompanhado aí no noticiário, né, que Foz do Iguaçu é uma das poucas cidades do Paraná que vem registrando saldo positivo na balança de empregos, né? Aquela diferença entre o total de demissões e o total de contratações com carteira assinada, isso, claro, no mercado formal. Bom, muito desse resultado pode ser atribuído a um fato bastante importante, né? Nossa localização geográfica na fronteira, porque tem gente que vive falando mal do Paraguai e da Argentina, né? Pois é. Mas é bom começar a pensar duas vezes antes de falar abobrinha sobre os nossos vizinhos paraguaios e argentinos, porque olha só, no novo shopping Catuaí Palladium, né, que abriu aqui em Foz, os argentinos já representam 25% do público. Nos supermercados de Foz é cada vez maior a importância da clientela estrangeira, né? E não há nem o que falar da Vila Portes, né? Que tem os paraguaios, moradores de Ciudad del Este e região, entre seus principais frequentadores. Fronteira é assim, né? Uma hora uma moeda vale mais, uma hora outra vale menos, enfim, né? Amanhã ou depois pode ser que nós, brasileiros, estejamos aí de volta com toda a força ao comércio de Ciudad del Este ou de Puerto Iguaçu, né? Mas o importante é manter o equilíbrio e procurar sempre estar ligado nas oscilações e nas oportunidades do mercado e, claro, aproveitar também cada chance aí para integração, para saber um pouquinho mais aí sobre o povo, sobre quem vive no país vizinho. Você vai ver aí que nós temos muito mais semelhanças do que diferenças em relação a paraguaios e argentinos. Interaja conosco aqui nas ondas da Transamérica Foz, 45-88-28-2828 é o nosso contato no WhatsApp. 3028-2828 é o telefone fixo, né? Você liga e fala com a Luciana, que será todo ouvidos para o seu recado. Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, o contato no Twitter. Vamos falar de coisa boa aqui no front. Maravilhas daqui. E o destaque da semana no quadro Maravilhas daqui vai para um atrativo imaterial da fronteira, né? Um atrativo gastronômico, literalmente de dar água na boca. Estou falando da gastronomia do Paraguai, que não tem, talvez, né, o mesmo glamour ou difusão das suas congêneres do Brasil ou da Argentina, mas que traz aí pratos saborosos para quem se dispõe a prová-la. Muitas das receitas podem ser encontradas em estabelecimentos aqui mesmo em Foz, mas fala a verdade, né? Bom mesmo é cruzar a fronteira e experimentar no próprio país, em Ciudad del Este ou cidades vizinhas. E ó, como sugestões de comidas rápidas, até, né, deixamos aqui a chipa, que é o popular pão paraguaio, que ao contrário do preconceito geral, né, sabe aquela historinha, enfim, né, não tem nada a ver com aquilo de enrolado nas pernas. As empanadas paraguaias, que são tão saborosas quanto suas primas argentinas, chilenas e bolivianas. Também a sopa paraguaia, né, que na verdade é uma torta à base de milho e queijo. E olha, para beber, sugestão, hein, o infalível tererê, velho conhecido nosso aqui da fronteira, mas que no Paraguai especificamente ganha ervas e complementos especiais quando preparado da forma mais tradicional. Se você já conhece a gastronomia do Paraguai, aproveite a dica e encha a barriga, né? Aproveite o lembrete. Se você ainda não conhece, eis aí uma boa dica para o fim de semana aqui na fronteira. Em instantes, inclusive, postaremos aí uma foto de uma chipa, né, saborosa, ali na nossa página no Facebook Transamérica Foz, só para atiçar suas lombrigas, tá? Fronte Transamérica, até meio-dia. É, e chegou aquele momento aqui no programa em que eu resgato algumas das notícias, digamos assim, estranhas, né? Toscas, resumindo, ocorridas durante a semana e divulgadas, sabe-se lá por que motivo, né? Nos grandes portais nacionais e internacionais de notícias, né? Vale tudo pelo clique. Eu poderia comentar, por exemplo, sobre a descoberta ocorrida no litoral da Suécia com mergulhadores que resgataram potes e outros recipientes que estavam num navio afundado, né? Isso, um navio afundado em 1676, e encontraram em um dos potes um produto que eles acreditam ser queijo. Pois é, segundo eles, o cheiro está bom, né? Eles estão até pensando em experimentar. Bom, comer um queijo de 340 anos atrás, ó, eu não me arriscaria. Boa sorte pra eles, hein? Eu poderia falar também do maluco lá da Bahia, né, que quando viu que ia reprovar pela 12ª vez no exame da OAB, interrompeu a realização da prova numa faculdade de Salvador, dizendo que estava com uma bomba aderida junto ao peito. Junto à barriga, né? Bom, bomba coisa nenhuma. Eram pacotes ali de bala de gengibre. resumo da ópera. De Homem Bomba, ele passou para Homem Bala de Gengibre, né? Com ideias de jirico dessas, assim, a gente sabe que vai ver que é por isso, né? Que ele não passa no exame da ordem. Eu poderia falar ainda de um caso ocorrido na pequena cidade de Přerov, na República Tcheca, em que um indivíduo que estava num restaurante descobriu que estava sem dinheiro e não tinha como pagar a conta, né? Como garantia, o que, que ele fez? Ele deixou as roupas... Pois é, todas as roupas, quer dizer, todas não, só as meias que não, né? E saiu pelado pela rua falando no celular, tentando encontrar algum amigo que o socorresse com algum dinheiro. Ele, ainda pelado, conseguiu o dinheiro, voltou ao restaurante, pagou a conta e vestiu novamente as roupas, né? Porque cara honrado, você sabe, é outra história, né? Esse aí, literalmente, não tem vergonha pra esconder. Mas eu vou falar mesmo. É de um caso nudista ocorrido aqui em Foz do Iguaçu. Exatamente, aqui na terrinha das cataratas também aconteceu uma história envolvendo um peladão. E nesta semana, acho que na terça ou na quarta, né, o boletim aqui de imprensa da 6ª Subdivisão Policial não tem data, né? Às 4 da tarde, em plena luz do dia, no Jardim Soledade, uma moça saiu correndo com um peladão no seu encalço, né? Quando viram a cena, populares tentaram impedir, livrando a menina, mas deixando o maluco escapar. E o que foi que ele fez, né? Ele, pelado, nu com a mão no bolso, pulou o muro de uma residência e se escondeu no banheiro até a chegada dos policiais e também da mãe dele, né? Que trouxe ali uma toalhinha para que ele não fosse totalmente pelado até a delegacia, né? Que beleza, viu? Bruno, era você? Fronte Transamérica até meio-dia. Como areia. Front Transamérica até meio-dia e hoje não podia faltar ele, né? Vamos lá, ou podia faltar, né? Mas ele não falta. O alemão da Transamérica, bom dia! Bom dia, seu Gilebe. Só espera um pouquinho aí, tô quase pecando isso. Rádio ainda não é a imagem, alemão da Transamérica aqui brincando com um celular. Isso aí é um joguinho? O que que é, alemão? Esse aqui é aquele joguinho famoso aí do mundo, né? Só que adaptado lá pra Sanga Seca, né? É o Poco Lemon, né? Poco Lemon, uma versão do Pokémon, esse jogo aí, que está fazendo muito estardalhaço no mundo? É, vai ser lançado oficialmente no Rio de Janeiro, né? Nas Olimpíadas lá do Rio, né? O Poco Lemon, né? Vai ser um... Olha, já tá um sucesso, né? Estão fazendo muitos downloads, né? Eu vejo que já está fazendo sucesso mesmo, porque o público geral ainda não tem acesso, mas os atletas da Vila Olímpica já têm acesso a esse jogo. O pessoal gostando bastante, inclusive os australianos, alemão. Pois é, seu Schlerme, né? O pouco alemão mais famoso está na mão do prefeito do Rio, que é o canguru, né? E tem mais, hein? Os australianos, mesmo perdendo o canguru, agora ficaram com o pouco alemão mais caro, que é o abacaxi da Vila Olímpica, né? E esse é caro mesmo, viu? Deixa eu até botar umas risadinhas aqui do Chaves, aquelas risadas automáticas, porque, enfim, pra aumentar um pouquinho da graça, entendeu, alemão? E parece também que há uma evolução, né? O Pokolemon, ele é mais do que o Pokémon. Tem Pokolemon brilhante e voador, é isso? É, tem Pokolemon, tem Pokolemonzinho e tem Pokolemonzon, né? De noite, lá nos rios, Chile... Céu, tem chuva de pouco alemão, tu só vê as luzinhas assim passando, zum, zum, zum, tadadadadadadadada, zum, zum, zum, tadadadadada, e onde pega, elimina, meu. Elimina o quê? Elimina o jogador? Mata o cara, né? Elimina. Onde pega esse zoom aí, vai baiar, acabou, né? Acabou, é game over, né? E, alemão, tem Pokolemon nas ruas também? Como é que anda essa febre toda? Olha, outro Pokolemon bem falado, né, que você citou, é o Pokolemon bater carteira. Um dos mais difíceis de pegar, meu. Mas é um Pokolemon ou um Pokémon no estilo, assim, Pokémon leve? Olha, tu já tá entrando pro Pokolemonzeiro, né? Esse é o clima do jogo. Sabe que tem outro Pokolemon muito procurado? Que tu pode encontrar em qualquer esquina ali, é a Cannabis Sativa, né? Cannabis Sativa, nome científico pra aquela erva lá, a tal da maconha? É, o produtor falou que não pode falar de maconha, né? E esse é um Pokolemon muito importante, porque todo chocador quer ele, porque com ele o chocador evolui, né? Pra uma outra dimensão, que é o sentido do jogo, né? Ah, entendi, uma outra dimensão, tá, mas vamos lá, alguns cartões postais do Rio de Janeiro também estão tomados aí pela febre do Pokolemon? Ah, sim, né, tem muitos lugares legais, né, o Cocovado, né, e principalmente lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, também tem muito, né. Tem muito Pokolemon? Não, pneu velho, sofá, garapinha de plástico... É, de lixo, e até achei uma chinela outro dia lá, tava com um par meio rasgado assim, já deu pra mim usar, né, pra combinar. Não combina muito bem, que é um azul, outro preto, né, se alguém quiser jogar fora uma chinela preta, né, aí pra mim combinar com outro par, né. E também em bairros famosos ali, como Copacabana, outros bairros também cheios de Pokolemon? Não tenho dúvida disso, e lá no Leblon, por exemplo, você tá dizendo aí, seu Guilherme? Eu não disse nada, aí não é Leblon, é Leblon. Leblon é o jogador. É isso, mas é isso que a gente tá falando, o jogador, né? Você pode achar uns Pokolemon mais famoso, o Pikachu. Aí tu olha, ó, vou dar um conselho pra tu, o Guilherme, pro jogador de Pokolemon. Tu olha na avenida e escolhe bem, pra ver se é pica mesmo. A dica aí que fica pro jogador de Pokolemon é chamar o Ronaldo, né? O fenômeno, né? E fica reparando nele. Aquele que escolher, tu não pega que é pica. Ok. O alemão, também o Maracanã será um dos palcos, ou já está sendo um dos palcos aí para os jogos de Pokolemon? É, também, mas ali, olha, seu Guilherme, meu conselho aqui para quem tá indo lá visitar a cidade do Rio, que é muito bonita, né? Tem outros jogos também, para quem não quiser jogar o Pokolemon, né? Lá no Maracanã tem um choquinho de pau e pedra. Sempre acontece antes e depois do choco de bola. Última vez que eu fui lá, eu ganhei 7 pontos, inclusive. Bem aqui, ó. Nessa região aqui da testa, esse símbolo do super soio, do super cio, né? Ah, bom. Pensei que fosse um chifre nascendo aí no meio da sua testa, mas é. Deixa eu ver se eu entendi. É joguinho de pau e pedra. O pessoal fica jogando pau e pedra, é isso? Olha, pau, pedra, cadeira, pedaço de estádio, pedra do. Teixolo, né? E o que tiver na mão ali. É um lugar assim bem interessante de visitar, né? No Rio tem algumas coisas que tu não vai imaginar que faz vir. É, por exemplo, alemão. Água limpa, saneamento básico, esquina sem cafetão. Mas o que tu não espera é um show de mágica lá no Morro do Alemão que leva o meu nome, né? Bem lembrado, bem lembrado. O senhor alemão tem até um morro lá. Enfim, o que é que tem de especial aí nesse Morro do Alemão que tem a mágica até por lá? É, pois é, eu chego lá assim, eu falo, eu sou alemão, aquilo vai abrindo um pra cá, outro pra lá, né? Já coloca o tapete vermelho, né? E vai, né? É corentão no pescoço, copo de uísque numa mão, né? Linguiça na outra, que é bem servido lá. E tem esse show de mágica, né? Tu acredita que pegaram um cara lá e chocaram no meio dos pneus assim, tacaram fogo e o cara sumiu. É de ficar encantado com essa cidade, né? Quando a coisa tem pra fazer, então é. Fica minhas dicas aí, ó, pros turistas, seu Schlemme. Pois é, e você. É, enfim, vou só me despedir de você agora aqui, porque vou mandar também, vou cancelar aqui minha reserva, porque pelo que você está falando, né, vou confiar na sua opinião, lá é complicado. Bom, se bem que se os turistas forem acreditar também em tudo que falam sobre Foz do Iguaçu, todo mundo vai cancelar a viagem também, né, mas ó, alemão, obrigado pela participação, tá? É, aqui em Foz, esses truques de mágica eles usam também, só que eu nunca vi com pneu, né? Nem eu quero ver, nem eu. Alemão da Transamérica em mais uma participação aqui no programa Front. Será que tem na semana que vem? Não sei se vai ter. Enfim, vamos continuar com música daqui a pouquinho. A participação dela, a Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. We'll be right back. Programação musical aqui no Front Transamérica. Vamos agora conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo indexa, aquela que tudo armazena, aquela que tudo pesquisa, a mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. E você que tudo sabe, que tudo pesquisa, e eu que tudo pergunto, né? E a minha pergunta é a seguinte: tudo pronto já na Vila Olímpica do Rio de Janeiro? Sim, mas sim. Do jeitinho brasileiro. Ha, ha, ha, ha. É, e o que explica, né, todo esse mico aí pago pela organização dos Jogos Olímpicos do Rio de entregar como pronta uma instalação que, obviamente, não estava pronta? Vários fatores, Guilherme. Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Sim, mulher do Google, mas se fosse uma regra matemática, olha, as coisas teriam saído pelo menos um pouquinho mais ajustadas, não acha? Sim, mas o importante é que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, garantiu o canguru. Ha, ha, ha, ha. E você está toda risadinhas hoje, né? Vamos lá, o período de convenções partidárias está aí, né? Os pré-candidatos estão se movendo, tentando confirmar sua candidatura. Você ainda mantém sua previsão de que serão 6 candidatos a prefeito e 214 a vereador aqui na cidade? Guilherme, se você me permitir, quero retirar minha previsão. O cenário político da cidade está muito peculiar. Tudo pode mudar a qualquer momento. A cada denúncia, a cada operação, a cada liminar. Prefiro não queimar minha reputação de mulher do Google, versão nacional do Buscador. Olha, decisão sensata, mulher do Google. Eu não vejo isso como vergonha não, tá? Fique tranquila, até por isso que eu perguntei, porque até o fim do prazo, lá no dia 5, tudo, completamente tudo, pode mudar e não dá pra fazer previsões, né? Inclusive, é bom tomar cuidado, viu, mulher do Google? Está me ameaçando? Claro que não, né? Estou aqui te prevenindo, porque nesta semana, juízes determinaram o bloqueio de 40 milhões de reais do Facebook e do WhatsApp. E parece que vem nova bronca por aí, né? Devendo tirar o WhatsApp novamente do ar. E ó, toma cuidado, porque nesse período de eleições, qualquer busca mal feita pode resultar em suspensão do seu serviço. Já imaginou você suspensa pela justiça, mulher do Google? Ha, ha, ha, ha. Sou a mulher do Google. Versão nacional do Buscador. Mas sou esperta. Aprendi a lição com os políticos. Minha razão social é uma offshore, nas Ilhas Virgens. E se tentarem bloquear meu endereço, eu tenho outros domínios. Eu tenho todos os domínios. Pois sou a mulher do Google. Ha, ha, ha, ha. É, amigo, com a mulher do Google, a verdade é que nem a NASA ou o Snowden podem, né? Você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Um excelente fim de semana para você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas aqui no Front Transamérica. E vamos agora a mais um brevíssimo intervalo comercial no Front Transamérica. Deixa eu até dar mais uma espiada aqui no Pay Propina View, né? Na casa mais vigiada da cidade. E olha lá, hein? Canelinha de fora, sem tornozeleira. Que beleza, né? Quer dizer, beleza nada, né? Não sou dessas coisas, não. Intervalo e na sequência tem mais aqui no Front até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.